Jardim Coreto a Música e a Sade com vocês, com gravações autênticas e originais das décadas de 20, 30, 40, 50 e 60. Este é o nosso 13º ano no ar, levando a Era de Ouro do Rádio para os nossos gentis ouvintes. Nós vamos atender agora ele que reside em São Paulo. Alô, alô, São Paulo, que também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Olá, eu sou Eduardo Gomes Cereço, tenho 27 anos, moro na rua Lupianópolis, Jardim Maringá, em São Paulo, e estou participando pela vez primeira de um jardim, um coreto, a música e saudade. E ele gostaria de ouvir o senhor Eduardo Gomes Cereço, lá da nossa Super Cap. Saudoso em frente ao Temar Dutra, em arranjo do Lírio Panicali, do Pepe Ávila, em adaptação para o nosso idioma, a pretendida, saudosa poetisa Dolores Duran. Dolores Duran, que era também uma excelente intérprete. Aqui defendendo dela, Dolores Duran, Fim de Caso. E ainda para ele que reside no Jardim Maringá, lá em São Paulo, o senhor Eduardo Gomes Cereço. Saudoso intérprete Lúcio Alves, Roupagem do Gaia, esta melodia maravilhosa, nesta roupagem lindérrima, Helena, Helena, Helena. Reclamas que te faltam meus carinhos, e dizes que não sou como antes fui, e que meus beijos já não apagam teus desejos. Até me culpas que eu tenho mais alguém. Reclamas que compreendo e me conformo, mas não me culpes porque nunca te enganei. Foste deixando no abandono nosso ninho. A culpa é tua, não fui eu que fracassei. Queres deixar-me, eu não posso mais prender-te. Segue o destino, a liberdade eu te dou. Pelo caminho será sempre a pretendida, e nesta queda sentirás imensa dor. Queres deixar-me, vou sofrer, porque te amo. Eu te desejo muita sorte, sem rancor. E se um dia bateres em minha porta, podes entrar, eu te darei o meu perdão. Quieres dejarme, yo no puedo detenerte. Sigue tu vida, yo te doy la libertad. Por el camino te dirán la pretendida, y en las caídas tu orgullo morirá. Quieres dejarme, voy a sufrir, porque te amo. Te desejo muita sorte, sem rancor. E se um dia bateres em minha porta, podes entrar, eu te darei o meu perdão. Está na hora de acabar. Há um adeus em cada gesto, em cada olhar. Mas nós não temos é coragem de falar. Nós já tivemos a nossa fase de carinho apaixonado.

vez dá seu corpo custanada e com ar de apaixonada em suas rodas elevadas seu destino assegurou. Talvez um dia, por desejo de poesia, Helena, talvez queira dar a mão, talvez tão tarde até em vão. Quem sabe eu tenho alguma vista, ou quem sabe eu nem exista. Ofereço este meu canto a qualquer preço, a qualquer pranto. Não quero amor, não se discute, eu procuro quem me ao relembrar velho amor que o destino não quis, é ter a alma dorida, é ser feliz infeliz. Mas, vamos nós com música? Vamos sim, chega a vez do doutor Paulo César Brigante. Ele é economista e faz parte do departamento de economistas da nossa associação comercial aqui da cidade de São Carlos. E o Dr. Paulo César Brigante, nesta manhã, está em nossa sintonia e gostaria de ouvir do Braguinha em adaptação para o nosso idioma, portanto, com o Clio Iraquitã, Aqueles Olhos Verdes, tema de amor da série JK da Rede Globo. E ainda para ele, o Dr. Paulo César Brigante, ele que é economista, titulares do ritmo Arranjo do Chico, esta composição do Antônio Almeida, Sereno. Aqueles olhos verdes, translúcidos, serenos, parecem dois amenos pedaços do luar. Mas tem a miragem profunda do oceano que trazem todo engano das procelas do mar. Aqueles olhos verdes que inspiram tanta calma olhos tristes pegaram-me tristeza, deixando minha crueza de tão infeliz amor. Aqueles olhos verdes que inspiram tanta calma entraram em mim. Aqueles olhos tristes pegaram-me tristeza, deixando minha crueza de tão infeliz amor. Sereno da mãe.